Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas, da hora da misericórdia, essa hora sagrada, né? E olha, quantas partilhas, acredite, quantas partilhas eu tenho recebido de pessoas que dizem, padre, essa hora da misericórdia tem feito a diferença na minha vida. Você sabe que essa hora da misericórdia começa com o terço. Esse terço que eu particularmente rezo. Quem me acompanha pela televisão sabe, quando eu estou diante do Santíssimo, não importa onde, é inevitável rezar o Terço da Misericórdia. Também aqui todos os dias o Terço da Misericórdia, gente. Porque me diga, quem poderá realmente nos ajudar se não a misericórdia divina? É a misericórdia de Deus que nos sustenta. Paz, Senhor! Nesse dia 5 de fevereiro, paz! Paz nas cidades, nos grandes centros, paz no campo. E olha, e é nesse clima que eu quero dizer, porque nós estamos às vésperas do carnaval, não é não? Brasil inteiro, pasmem, mas é verdade. Sexta-feira já é carnaval, sexta, sábado, domingo, segunda, terça já é quarta-feira de cinzas. Então paz, Senhor, pra moçada, paz, que não haja bebedeira, é o meu grande apelo hoje, que não haja mortandade, que não haja acidentes, que as pessoas se cuidem. Jesus olha para o Brasil que entra no espírito de carnaval. Escute essa partilha. Padre Reginaldo, aqui uma filha de Deus que ouve o Senhor todos os dias pela Evangelizar na 1060. Ouço o programa de manhã, quando não posso ouvir de manhã, ouço a parte que foi gravada das 10 às 11 da noite. E faço todos os dias o Terço da Misericórdia. Eu largo tudo que eu estou fazendo, joelhos dobrados e coração contrito e radinho na 1060, na Evangelizar. Hoje eu estava fazendo o Terço da Misericórdia, dia 26 de setembro, e eu estava com uma aflição muito grande no meu peito. Escuta, uma aflição que eu estava desde ontem por causa de umas coisas desagradáveis que eu fiquei sabendo. E eu pedia para Jesus misericordioso que ele viesse tirando aquela aflição do meu coração, do coração da minha família. Foi na hora da misericórdia que o Senhor falou, assim, quase no finalzinho, o Senhor estava terminando a hora da misericórdia. Senhor Jesus, tire a aflição do coração das pessoas que estão aflitas hoje, que o Senhor vinha curando a aflição. E eu fui tocada naquela hora, até chorei, senti que o Senhor estava falando para mim. E realmente o Senhor estava. Obrigado, Padre Reginaldo, que com o Senhor eu aprendi a rezar o Terço da Misericórdia e ter alcançado muitos frutos e muitos milagres. Sua bênção. Fique com Deus. Deus abençoe. Um abraço a você de Curitiba, que acompanha pela Rádio Evangelizar. E eu quero fazer um apelo. Você de todo o Brasil, se acompanha a Hora da Misericórdia? Vocês estão muito tímidos. Eu gostaria muito que você ligasse 0 operadora 41 84010909 dígito 2. Vai pegando caneta e papel. Sabe por quê? Quando eu viajo ao Brasil, as pessoas dizem: padre, eu acompanho a Hora da Misericórdia e Deus tem me dado tanta graça e me conta. Só que, gente, minha cabeça não é um computador, eu não consigo trazer tudo para cá. Então, tem essa oportunidade de você, do seu jeito, não tenha vergonha não. Padre, eu vou gastar o interurbano, a gente gasta com tanta coisa sem importância. Isso é importante. 0 operadora 41, 84010909, dígito 2. O que eu peço, por gentileza, que o faça de um fixo, que tem muitas partilhas que nós perdemos porque vocês ligam de celular. Aí o áudio fica comprometido. Então, pessoal, onde você me acompanhar? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, das pequenas cidades, das grandes cidades, ligue. Bíblia aberta, cartilha de oração. Aclamemos nosso Deus. E o texto de hoje é Marcos 5, 21, 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Reuniu-se uma grande multidão em torno de Jesus, e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu aos seus pés e suplicou-lhe: a minha filha está a morrer. Vem impor-lhes as mãos para que se salve a vida. Jesus ficou com ele, seguido por grande multidão. Ora, certa mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens sem obter qualquer resultado, e antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou por detrás do manto, dizendo consigo: se ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. No mesmo instante estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, me permite, eu enxuguei o texto. Veja, escute mais uma vez esse pequeno trecho. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos, mas olha o que Marcos escreve. Essa mulher, 12 anos sofrendo, sofreu muito nas mãos dos médicos. Toca o sino, sacristão, porque o povo vai... Isso, obrigado. Você escutou o que eu disse? A mulher, 12 anos, sofreu muito nas mãos dos médicos e continua. Não só isso, Marcos fala que ela tinha gasto todos os seus bens, seus recursos, suas posses, sem qualquer resultado. Mas ainda Marcos vai além e diz que cada vez ela piorava mais. E essa mulher, 12 anos doente, falou para si mesma: se eu chegar perto de Jesus e ao menos tocar no manto dele, eu ficarei curada. E o fez. E ficou curada. Por isso, nessa hora da misericórdia, eu quero que você, mais uma vez, lembre: essa mulher está sem nome. E o nome é omitido porque é para que eu e você tenhamos a mesma fé. Se eu conseguir tocar Jesus, pela fé eu posso. Aquilo que os médicos aqui na terra não dão jeito, Deus dará. E não por acaso, Ele é a misericórdia. Não por acaso nós estamos nesse momento da misericórdia. Não por acaso esse texto vem numa terça-feira, quando sempre rezamos pelos doentes. Então diga para você mesmo: aquilo que os médicos não podem, Deus está fazendo. Jesus está curando. Seja no meu corpo doente, seja nessa ferida que não cicatriza, nessa parte do meu corpo que está inflamado e dói, seja nas feridas da minha alma, na minha angústia, na minha tristeza. Senhor, toca, cura, liberta. Toca, Senhor. E é nessa fé que eu peço: Senhor, mandai o teu Espírito sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família e sobre os doentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso na hora da misericórdia.